meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar que me acompanha tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Para mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando lhe vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando lhe vê. É a verdade que me faz viver. Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você.